alguém que um dia pronunciou que meu Cristo não é vivo, que ele não ressuscitou. É mentira de alguém que um dia pronunciou que meu Cristo não é vivo, que ele não ressuscitou.